Torre, Salvador Azul 4235, sinal baixo, sinal visual. Azul 4235, boa noite, continua a aproximação, reporte de pouso, embaixada travado, ajuste no 017. Chile 17, vai reportar embaixo então, Azul 4235. Azul 4235, cheque trem, livre pouso, pista na 0, vento 140 graus, 07 nós. Baixou e travou, Azul 4235, livre pouso na 10. Azul 4235, Solos 38, libera direita, chama Sol 1, 21 decimal 1. A liberar 21, 1, Solos Azul 4235. Torres Salvador, boa noite, voo 1246, final, passo externo. Voo 1246, cheque trem, livre pouso, sistema 0, vento 150, grau 079. Baixar travado, livre pouso 190, voo 1246. Gol 1246, sala 42, libera a direita, chama o solo em 1201, décimo 1. 2101, ao livrar a direita, 246, obrigado. Cruz no meio, boa noite, mantém ponto de espera. Oi, Salvador, boa noite, TAN 3305, passando Cibra. TAN 3305, cheque trem, livre pouso, pista na 0, ventula 50, grau 079. Abaixada travada, livre pouso na 10, 3305. Trip 5-12 na meia linha e mantém cabeceiro na zero. Papa Romeu, Alfa, Eco, Foxtrot, na localização. Trip 5-12 na meia, copilador. Tente, a Lima tem. Papa Romeu, Alfa, Eco, Fox, continue a aproximação, reporte marcador externo, grande pouso, baixando travado, ajuste na 0 no 8. Bate aí, continuando a aproximação, intenção de pouso na Foto 7 pela direita. Sala 3305, sala 47, chama o sala em 121, décima 1. 21, obrigado. Alfa, Eco, Fox, sente, chame para o cancelamento. Passarei. Trip 52 no meio, autorizado, decolar pistão na 0, vento 130, grau 07, nós. No externo, para apoio e modificação, solicita voar direto para a base pela direita no 7. Trip 52 na meia, decolada 48, estima o controle em 1-1 na pressão 8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Papão meu, Alfa, Eco, Fox, plano cancelado 48, esquerda, reporte final 1-7. Portaria final. Formei Alfa, Eco, Fox, cheque trem, livre pouso, pistão na 7, vento 140, grau 07, nós. Trem embaixado, checado, tem livre pouso, Fox, obrigado. Papa Romeu Alfa, Eco Fox, fala 5-1, confirma o pátio. Assistente autorizado da CREC, livre na Papá, sua chance na frequência livre, Alfa Echo Fox. Oxalá 63.3, é linda, cola sem parada? Não, negativo. Gente, mantenha o ponto de espera, um tráfego 1 milha de hoje, certo? Acho que vai aguardar. Torre Salvador, muito boa noite, é o Rio 597, estou estabilizado em LS, está 10, contra baixar travado. Rio 5972, boa noite, livre pouso, pista na 021 ou 30 graus 08, nós. Livre pouso para o Rio 5972. Oi, boa noite. Trip 5515, receptor lock. Trip 5515, boa noite, continua a aproximação, aguarde atualização de pouso, ajuste na 017. 1017, 5515, aguardando a atualização. Oxalá 6303, ali mantém cabeceiro no zero. Rio 5972, fala 56, libera a direita, chama só ali 121 décima 1, né? China 63, 13 autorizado, decolar, pistão na 0, vento 140 graus, 07 nós. Trip 5515, check trem livre, pouso pista no 0, vento no 30, grau 07, nós. Livre para o 5515, baixou e travou. Xené 63 no 3, decolado 58, chama o controle em 119.8, vamos ver. 198 agora, obrigado, senhor. Trip 5515, sola 0100, libera a direita, chama o sola em 121 décima 1, né? 1211. Torre Salvador. Boa noite, 6224. Duas milhas para o externo. Está estabilizado. Boa noite. Oxaner 6224. Acusa e contra embaixo travado. Zara. Passando externo baixado e travado, 6224. Ciente, autorizado pouso, 130 graus, 08 mais. 130 com 08, autorizado pouso, 6224. Boa noite, 4488.0 da 10 pronto. Boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4488. Ali mantém azul 4488. Ali mantém 4488. Solo 08, libere a direita, solo 121, desce 19, Oxaner 6224. 1211, Oxaner 6224. 1211, Oxaner 6224, boa noite. Azul 4488, autorizado decolar, 140 graus, 07 nós. Autorizado decolar, pista 10, azul 4488. Torre Salvador, boa noite, Trip 5218, estabilizado na sua escuta. Trip 5218, já me passando Simbra. Senhora. Azul 4488, decola Zuno 0, chame o controle em 119.8. Controle em 1198, Azul 4488, uma boa noite, obrigado. Passou Simbra contra embaixada e travado 5218. Trip 5218, autorizado pouso no 40 graus 089. 18.